central do Brasil. Um filho em busca do pai. Uma mulher à procura de um filho. Um filme à procura de um país. Cansanção, Bahia. Carangola, Minas Gerais. E Natal, Rio Grande do Norte. Mimoso, Pernambuco. Com Fernanda Montenegro. De onde que você tirou dinheiro para comprar Marília isso? Marília Feira. E apresentando Vinícius Oliveira. Não rasga essa, não. Uma criança querendo conhecer o pai. Central do Brasil. Uma história em busca de uma emoção esquecida. Me espera. Eu também estou voltando para casa. Ele vai voltar. Vai voltar nunca. Um dia ele volta. Central do Brasil.